Me dais pena, de verdad os lo digo. El síndrome de las palabras. La vida está vacía. ¡Mierda! La vida está vacía. ¡Mierda! Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Esto es el síndrome de las palabras, radio contra el fin del mundo, o mejor aún, radio para un fin del mundo un poco menos estúpido y mediocre. Quando na taberna estamos, falar de morte evitamos. Jogar, isso nos conforta, o dado é que importa. Quem paga o pato na taberna? Qual a lei que nos governa? Tais perguntas em sua cabeça, me permita que esclareça. É bom, é Baco? É bom, é Baco? Se não bebem, jogam dados, ou cometem outros pecados. Vários devem ao jogar a sua roupa empenhar. Ficarão bem trajados ou com trajes camuflados. Ninguém aqui teme a morte. Todos bebendo tentam a sorte. Evoé, Baco! Evoé, Baco! Com 600 moedas não pagamos do vinho que tomamos bebendo a revelia. Mas ao beber na alegria, falsos amigos de nós judiam. Sempre nos ludibriam. Inveja, seja maldito! Seja maldito! Na nossa lista negra fica inscrito: Evoé, Baco! Evoé, Baco! Brinda logo a quem paga com o vinho que se traga. Um brinde aos embriagados! Dois aos desatinados! Três às caveiras! Quatro aos desgarrados! Cinco às mães solteiras! Seis às grandes asneiras! Evoé, Baco! Sete aos poetas malditos! Oito aos discordantes! Nove, a dor, o amor e o humor. Evoé, Baco! Evoé, Baco! Se perguntarem o que mais querem, além de versos e mulheres, vinhos, o vinho é que é meu fraco. Evoé, Baco! Arriba, abaixo, ao centro e adentro.